Ficheiro 10, página 96, capítulo 5. Quarta-feira, 12 de janeiro, a sexta-feira, 14 de janeiro. Apple Vican pareceu-lhe um lugar desconhecido, estranho até, quando pela primeira vez, em 18 meses, conduziu o Nissan Micra alugado pelo caminho de acesso. A partir dos 15 anos, visitara duas vezes por ano a casa de saúde, onde a mãe ficara internada, depois de todo o mal ter acontecido. A mãe passara 10 anos em Apple Vican e fora lá que acabara por morrer, aos 43 anos, em consequência de uma derradeira e devastadora hemorragia cerebral. Os últimos 14 anos da vida de Aneta Sofia Salander tinham sido pontuados por pequenas hemorragias cerebrais que a tornavam incapaz de cuidar de si mesma. Por vezes nem sequer conseguia reconhecer a filha. Lisbeth Salander não pensava muitas vezes na mãe. Eram pensamentos que despertavam nela sentimentos de impotência e vulnerabilidade, um estado de espírito negro como a noite. Quando adolescente, alimentara fantasias a respeito de ela e a mãe se darem bem e serem capazes de chegar a uma qualquer espécie de relacionamento. Era o coração a pensar. A cabeça sabia que nunca aconteceria. A mãe fora uma mulher baixa e magra, mas nada que se parecesse com o aspecto anorético dela. Na realidade, era até muito bonita, com uma bela figura, como a irmã de Lisbeth, Camila. Lisbeth não queria pensar na irmã. Sempre achara uma partidazinha da vida o facto de ela e Camila serem tão diferentes, apesar de serem gêmeas, nascidas com 20 minutos de diferença. Lisbeth era a primeira. Camila era a bonita. Eram tão diferentes que parecia quase impossível terem sido geradas no mesmo útero. Se nada tivesse dado para o torto no seu código genético, Lisbeth teria sido tão esplendorosamente bonita como a irmã e provavelmente tão louca como ela. Camila sempre fora extrovertida, popular, bem-sucedida nos estudos, ao passo que Lisbeth era calada e introvertida, raramente respondendo às perguntas dos professores. As notas de Camila eram sempre boas, as de Lisbeth nunca. Ainda na primária, já Camila se afastara da irmã ao ponto de nem sequer fazerem o mesmo caminho para a escola. Professores e colegas notavam que as duas raparigas nunca falavam uma com a outra, nunca se sentavam juntas. A partir dos 8 anos, tinham frequentado o mesmo ano, mas em turmas separadas. Quando tinham 12 e todo o mal acontecera, tinham sido colocadas em famílias de acolhimento diferentes. Só tinham voltado a encontrar-se 5 anos mais tarde e desse encontro resultaram um olho negro para Lisbeth e um lábio inchado para Camila. Lisbeth não sabia onde estava Camila a viver naquele momento, nem estava interessada em saber. A seus olhos, a Camila era hipócrita, corrupta e manipuladora. Mas fora Lisbeth Salander que a sociedade declarara interdita. Puxou o fecho de correr do blusão antes de enfrentar a chuva para atravessar o pátio até à entrada principal. Deteve-se junto de um banco de jardim e olhou em redor. Fora naquele preciso lugar que, 18 meses antes, vira a mãe pela última vez. Fizera-lhe uma visita inesperada quando ia a caminho de Adastat para ajudar Mikkel Blomqvist a descobrir um assassino em série. A mãe estava agitada, não a reconhecera, mas mesmo assim não queria deixá-la ir. Agarrara-se-lhe à mão e olhara para ela com uma expressão confusa. Lisbeth estava com pressa. Abraçara a mãe e continuara para norte na sua moto. A diretora da clínica, Agnes Michaelsen, recebeu-a cordialmente e acompanhou-a a um armazém. Encontraram uma caixa de cartão. Lisbeth pegou-lhe. Não pesava mais de 2 ou 3 quilos. Pouca coisa em termos de herança. Tinha o pressentimento de que havia de voltar um dia, disse Fröken Michaelsen. Estive no estrangeiro, respondeu Lisbeth. Agradeceu à diretora por ter conservado as coisas da mãe durante tanto tempo. Levou a caixa para o carro e partiu. Já passava do meio-dia quando chegou a Mosa Baca. Guardou, sem abrir, a caixa que continha os objetos pessoais da mãe no armário do vestíbulo e voltou a sair. Quando abriu a porta do prédio, um carro-patrulha passava lentamente na rua. Ficou a observar, desconfiada, a presença das autoridades nas proximidades da sua casa. Mas, ao ver que os polícias não mostravam o mínimo interesse nela, esqueceu o assunto. Foi às compras, na H&M e na Capa Hall, e tratou de adquirir um novo guarda-roupa. Abasteceu-se largamente de vestuário básico, sob a forma de calças, jeans, tops e meias. Não se interessava por roupas de marca, mas sabia-lhe bem poder comprar meia dúzia de pares de jeans sem ter de se preocupar com o dinheiro. Foi na Skoman que fez aquisições mais extravagantes, cuecas e sutiãs suficientes para encher uma gaveta. Também aquilo se podia considerar vestuário básico, mas ao cabo de meia hora de embaraçada escolha, juntou ao lote um conjunto que achou sexy, até erótico, e que um ano antes não lhe teria sequer passado pela cabeça a comprar. Quando experimentou nessa noite, sentiu-se incrivelmente parva. O que viu no espelho foi uma rapariga escanzelada e cheia de tatuagens, com uma lingerie grotesca. Despiu aquelas coisas e atirou-as para o caixote de lixo. Tinha também comprado sapatos de inverno e dois pares mais leves para usar em casa, e um par de botas pretas com salto, que a faziam parecer vários centímetros mais alta, e um bom casaco de inverno, de camurça castanha. Fez café e uma sanduíche antes de levar o carro alugado para a respectiva garagem em Ringen. Voltou para casa a pé e foi sentar-se às escuras, junto à janela, a olhar para as águas do Salt Sion. Mia Johansson cortou o cheesecake e enfeitou cada fatia com uma bola de gelado de framboesa. Serviu Erika e Mikkel em primeiro lugar, e depois Svensson e a si mesma. Malin Eriksson fora a única que resistira resolutamente à sobremesa, contentando-se com o café servido numa antiquada chávena de porcelana, decorada com motivos florais. Faziam parte do serviço da minha avó, disse Mia, ao ver que Malin examinava a chávena. Tem um medo de morte de que se parta alguma chávena, avisou Svensson. Só as usa quando temos convidados verdadeiramente importantes. Mia sorriu. Vivi vários anos com a minha avó quando era miúda. Estas chávenas são praticamente tudo o que me resta dela. São muito bonitas, disse Malin. A minha cozinha é 100% IKEA. Mikkel não estava minimamente interessado nas chávenas de café. Em contrapartida, não tirava os olhos do prato com o cheesecake. Ponderou a hipótese de alargar um furo ao cinto das calças. Erika parecia compartilhar as suas reflexões. Meu Deus, devia ter dito não à sobremesa, suspirou, olhando contritamente para Malin antes de pegar na colher. Era suposto ser um simples jantar de trabalho, em parte para cimentar a cooperação que tinham combinado, em parte para continuar a discutir os planos para a edição temática. Dag sugerira que se reunissem em casa dele para comer qualquer coisa. E Mia servira a melhor galinha agridoce que Mikkel alguma vez provara em toda a sua vida. Durante o jantar, tinham despachado duas garrafas de um robusto tinto espanhol. E Dag perguntou se alguém queria um copo de Trula Amore Dio com a sobremesa. Só Erika cometeu o erro de declinar. E Dag foi buscar os copos. Mia e Dag partilhavam um T2 em Enskeda. Namoravam havia já 4 anos, mas só no ano anterior tinham decidido mergulhar de cabeça e viver juntos. Tinham-se reunido às 6 da tarde e, quando a sobremesa foi servida às 8:30, ainda não fora dita uma palavra sobre o assunto que servira alegadamente de pretexto para o jantar. Mas Mikkel descobrira que gostava dos anfitriões e se sentia bem na companhia deles. Foi Erika quem finalmente levou a conversa para o tema que estavam ali para discutir. Mia foi buscar o manuscrito da sua tese e colocou-o em cima da mesa, à frente dela. Tinha um título surpreendentemente irónico: Da Rússia com Amor, uma clara alusão ao livro de Ian Fleming. O subtítulo era Tráfico de Mulheres, o Crime Organizado e a Resposta da Sociedade. Convém estabelecer desde já a diferença entre a minha tese e o livro que o Dag está a escrever, disse. O livro do Dag é uma polémica que visa as pessoas que estão a ganhar dinheiro com o tráfico de mulheres. A minha tese tem que ver com estatísticas, trabalho de campo, textos jurídicos e um estudo sobre como a sociedade e os tribunais tratam as vítimas. Refere-se a raparigas, muito novas, entre os 15 e os 20, classe operária, escolaridade muito baixa. Quase todas têm uma vida familiar instável e muitas foram vítimas de uma ou outra forma de abuso já na infância. Vêm para a Suécia enganadas, iludidas por um monte de mentiras, pelos traficantes. Nesse sentido, a minha tese tem uma perspectiva sexista. Não é frequente o investigador poder definir tão claramente os papéis segundo linhas de género. Raparigas, as vítimas. Rapazes, os organizadores. Se excetuarmos um punhado de mulheres que trabalha por conta própria e tira partido do negócio do sexo, não há qualquer outra forma de criminalidade em que o próprio papel sexual seja uma pré-condição para o crime. Nem há qualquer outra forma de criminalidade em que a aceitação social seja tão grande ou que a sociedade se esforce tão pouco por impedir. E, no entanto, a Suécia tem leis muito estritas em matéria de tráfico de mulheres e de exploração sexual, disse Erika. Não é verdade? Não me faça rir. Várias centenas de raparigas, não há como é óbvio, estatísticas publicadas, são trazidas todos os anos para a Suécia para trabalharem como prostitutas. O que neste caso significa deixarem-se violar sistematicamente. Depois de ter entrado em vigor, a lei contra o tráfico de mulheres foi posta meia dúzia de vezes à prova nos tribunais. A primeira foi em abril de 2003, o caso contra a dona louca de um bordel que tinha feito uma mudança de sexo. Foi absolvida, claro. Pensava que tinha sido condenada. Por gerir um bordel, sim, mas foi absolvida das acusações de tráfico. A questão foi que as vítimas eram também as testemunhas contra ela e desapareceram, voltaram para casa. A Interpol tentou encontrá-las, mas ao cabo de vários meses de investigação, arquivou o processo. Que foi feito delas? Nada. O programa de televisão Insider pegou no caso e enviou uma equipa a Tallinn. Os jornalistas demoraram precisamente uma tarde a encontrar duas das raparigas que viviam com os pais. A terceira tinha-se mudado para a Itália. Por outras palavras, a polícia de Tallinn não foi muito eficiente. De então para cá conseguimos um par de acusações, mas em todos os casos tratou-se de homens que tinham sido presos por outros crimes e que eram tão estúpidos que era impossível não serem apanhados, interveio Dag. A lei é pura esfachada, não é aplicada. E o problema aqui é que se trata de violação agravada, muitas vezes associada à agressão física. Agressão física agravada e ameaças de morte, e em alguns casos, sequestro. É o pão nosso de cada dia para muitas raparigas que chegam de minissaia carregadas de maquilhagem e são levadas para uma moradia qualquer nos subúrbios. Não têm hipótese de escolha. Ou vão para a cama com os tipos asquerosos que pagam, ou arriscam-se a ser espancadas e torturadas pelos respectivos chulos. Não podem fugir, não falam a língua, não conhecem a lei e não sabem onde procurar ajuda. Não podem voltar para casa porque lhes tiraram o passaporte. E no caso da dona do bordel, as raparigas viviam trancadas num apartamento. Faz lembrar os campos de concentração. E chegam a ganhar algum dinheiro? Ah, sim, respondeu Mia. Para as manter sossegadas, dão-lhes um pedaço do bolo. Geralmente trabalham vários meses antes de serem autorizadas a voltar a casa. Nessa altura recebem entre 20 mil e 30 mil coroas, o que em dinheiro russo é uma pequena fortuna. Infelizmente, a maior parte viciou-se em álcool ou em drogas e num estilo de vida que significa que esse dinheiro depressa desaparece. O que faz que o sistema se alimente a si mesmo, pois passado algum tempo estão outra vez cá. Voltam voluntariamente, por assim dizer, para os seus estruturadores. Quanto é que o negócio rende anualmente? Perguntou Mikkel. Mia olhou para Dag e pensou um instante antes de responder. É muito difícil dar uma resposta exata. Fartámo-nos de fazer contas, mas os nossos valores são forçosamente estimativas. Dá-nos uma ideia geral. Ok. Sabemos, por exemplo, que a madame acusada e absolvida de tráfico de mulheres trouxe 35 raparigas do leste no espaço de 2 anos. Todas elas estiveram cá por períodos que variaram entre algumas semanas e vários meses. Durante o julgamento, ficou-se a saber que nesses 2 anos tinham rendido 2 milhões de croas. Fiz as minhas contas. Calculei que cada rapariga rende à volta de 60 mil coroas por mês. 15 mil, digamos, são custos. Viagens, roupas, cama, comida, etc. Não é uma vida de luxo. Muitas delas têm de partilhar com várias outras um apartamento disponibilizado pelo bando. Do saldo, 45 mil croas, o bando fica com 20 ou 30 mil. O chefe mete metade ao bolso, digamos 15 mil, e divide o resto pelos subordinados, condutores, gorilas e outros. As raparigas recebem entre 10 e 12 mil croas por mês. Suponhamos que um bando tem 2 ou 3 raparigas a trabalhar, o que significa 200 mil croas por mês. Cada bando é constituído por 2 ou 3 pessoas e é disso que vivem. É mais ou menos este o retrato financeiro da violação. E de quantas raparigas estamos a falar, se extrapolarmos? Em qualquer momento há 100 raparigas ativas, que são, de um modo ou outro, vítimas do tráfico de mulheres. O que dá um total mensal na Suécia de 6 milhões de croas, à volta de 70 milhões por ano. E isto só das raparigas que são vítimas do tráfico. Mesmo assim, parece-me uma ninharia. E é uma ninharia. Mas mesmo para conseguir essas somas relativamente modestas, cerca de 100 raparigas têm de ser violadas. É isso que me põe doida. Ora, aí está uma afirmação digna de uma investigadora objetiva. Mas quantos desses bandalhos vivem à custa das raparigas? Calculo que cerca de 300. Não parece um problema impossível de resolver, comentou Erika. Aprovamos leis e os meios de comunicação indignam-se, como é sua obrigação. Mas a verdade é que nunca ninguém falou com uma dessas raparigas do leste, nem faz ideia de como elas vivem. Como é que funciona? Quer dizer, na prática. Provavelmente não é fácil trazer uma rapariga de 16 anos de Tallinn para aqui sem que ninguém dê por isso. Como é que funcionam quando elas chegam? Quis Mikkel saber. Quando comecei a investigar isto, pensava que estávamos a falar de uma organização altamente especializada, com uma espécie de máfia profissional, a trazer raparigas através da fronteira. Nem eu imaginava como. Mas não é nada disso, disse Malin. O negócio é organizado. Mas cheguei à conclusão de que estamos a falar de muitos bandos pequenos e muito desorganizados. Esqueçam os fatos Armani e os carros desportivos. Os bandos são 50% russos ou bálticos e 50% suecos. O chefe tipo tem 40 anos, muito pouca instrução e toda a sua vida andou metido em sarilhos. A perspectiva que tem das mulheres é pura idade da pedra. Há uma hierarquia muito rígida e os associados têm frequentemente medo dele. É violento, quase sempre toxicodependente e não hesita em espancar quem quer que se lhe atravesse no caminho. Os móveis da IKEA foram entregues às 9:30 da manhã seguinte. 2 cidadãos, extremamente robustos, apertaram a mão a Irene Nesser, que falava com um ligeiro sotaque norueguês, e começaram imediatamente a transferir caixas do camião para o apartamento, usando pequeno elevador. Passaram o dia a montar mesas, armários e camas. Irene Nesser foi ao Zadar Halarna comprar o almoço para os dois. Comida grega. À meia da tarde, os homens da IKEA estavam despachados e foram-se embora. Lisbeth Salander tirou a peruca e passeou-se pelo apartamento, perguntando a si mesma se iria sentir-se bem na sua nova casa. A mesa da cozinha tinha um ar demasiado elegante para o seu gosto. A divisão contígua, que tinha portas para o vestíbulo e para a cozinha, era agora a sala de estar, com modernos sofás e um conjunto de confortáveis cadeirões à volta da mesa de café, junto à janela. Estava satisfeita com o quarto. Sentou-se cuidadosamente na cama para experimentar o colchão. Examinou o escritório, saboreando a vista para o sal de Siena. Sim, é um lugar agradável. Vou poder trabalhar aqui. Em que iria trabalhar era, porém, algo que ainda não sabia. Passou o resto da tarde a desempacotar e arrumar as suas coisas. Fez a cama, guardou as toalhas, os lençóis e as fronhas no armário da roupa branca. Tirou as roupas novas dos sacos e pendurou-as nos guarda-fatos. Apesar de tudo o que tinha comprado, só ocupou uma pequena parte do espaço. Distribuiu os candeeiros e arrumou os tachos e as panelas e os pratos e os talheres nos armários e gavetas da cozinha. Lançou um olhar crítico às paredes nuas e decidiu que ia ter de arranjar uns posters ou quadros, ou tapeçarias. Um vaso para flores também não seria má ideia. Então, abriu as caixas de cartão que trouxera da Lundagatan e pôs livros e revistas nas prateleiras. E nas gavetas da secretária, recortes de jornais e papelada de antigas investigações que se calhar devia, mas era deitar no lixo. Destino que deu, sem ponta de remorso, às suas velhas t-shirts e meias cheias de buracos. Às tantas, encontrou um vibrador, ainda na caixa original. Fora um dos extravagantes presentes de aniversário de Mimi. Esquecera-se completamente dele e nem sequer o experimentara. Decidiu reparar essa omissão e pôs o vibrador na mesa de cabeceira. De repente, ficou séria. Mimi. Sentiu uma pontada de remorso. Andara com Mimi numa base bastante regular durante um ano e então trocara-a por Mikkel, sem uma palavra de explicação. Não se despedira, nem dissera que estava a pensar ir para o estrangeiro. Também não se despedira de Armansky, nem dissera fosse o que fosse às raparigas do Evil Fingers. Deviam julgá-la morta, ou então tinham-na pura e simplesmente esquecido. Nunca fora uma figura central do grupo. Apercebeu-se naquele momento de que também não se despedira de George Bland em Granada e perguntou a si mesma se ele andaria a passear pela praia à procura dela. Lembrou-se do que Mikkel lhe tinha dito a respeito de a amizade se basear em confiança e respeito. Não faço outra coisa senão desperdiçar amigos. Perguntou a si mesma se Mimi ainda andaria por aí, algures, na cidade, e se deveria tentar entrar em contacto com ela. Passou uma boa tarde da noite no escritório, a separar papéis, a instalar os seus computadores, a navegar na net. Deu uma rápida vista de olhos aos seus investimentos e descobriu que estava mais rica do que um ano antes. Fez uma inspeção de rotina ao computador de Bjurman, mas nada encontrou na correspondência dele que lhe desse motivos para pensar que andava a fazer asneiras. Parecia ter reduzido as suas atividades profissionais e privadas a um estado semi-vegetativo. Raramente usava o e-mail e, quando navegava na net, era sobretudo para visitar sites pornográficos. Já passava das 2 da manhã, quando largou o computador. Foi para o quarto e despiu-se, atirando as roupas para cima de uma cadeira. Ficou muito tempo a ver-se ao espelho da casa de banho, examinando o rosto anguloso e assimétrico e os seus novos seios e a tatuagem nas costas, um belo dragão encurvado, vermelho, verde e preto. Durante o ano que passara a viajar, deixara crescer os cabelos até aos ombros, mas no final da estada em Granada, pegara numa tesoura e cortara-os. Continuavam a espigar em todas as direções. Sentia que tinha ocorrido ou estava a ocorrer uma mudança fundamental na sua vida. Talvez fosse o facto de dispor de muito dinheiro e não ter de pensar em cada coroa que gastava. Ou talvez fosse o mundo adulto, que estava agora com tanto atraso a introduzir-se à força na sua existência. Ou talvez a compreensão de que, com a morte da mãe, a sua infância tinha acabado. Durante a operação aos seios, na clínica de Génova, fora necessário, por razões médicas, retirar o anel que tinha num dos mamilos. Em seguida, desembaraçara-se do que lhe enfeitava o lábio inferior. E, em Granada, tiraram outro que tinha num outro lábio. Magoava-a e não conseguira sequer compreender como permitira que a furassem num sítio daqueles. Abriu a boca e desenroscou o parafuso que lhe trespassava a língua havia 7 anos. Guardou-o numa caixa que colocou na prateleira de vidro ao lado do lavatório. Sentia a boca vazia. Excetuando alguns aros nas orelhas, já só lhe restavam 2 piercings. Um anel na sobrancelha esquerda e uma pedra decorativa no umbigo. Finalmente, enfiou-se debaixo do seu novo edredão. A cama que comprara era gigantesca. Sentiu-se como se estivesse deitada à beira de um campo de futebol. Puxou o edredão para as orelhas e ficou a pensar durante muito tempo.